diz que tem. Essas curtidas já passam de 100. Seu direct cheio também. Mas me fala, quem te perguntou seu nome sem merecer a sua roupa? Quando quis que aproveitar, quando estava louca, que ao invés de te usar, quis te levar pra jantar, só pra conversar, só pra gente ficar. Você é tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado que você anda, cuidado não se queimar. Faça o que você quer, faça tudo que você quiser. É muito bom quando a gente dança. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Já passou de 100. Seu direct cheio também. Mas me fala o nome de alguém. Quem te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa? Quando quis se aproveitar, quando estava no lugar, que ao invés de te usar, quis te levar pra jantar, só pra conversar, só pra gente ficar. Vai, yeah. Você é mulher que todo vagabundo quer. Cuidado que você anda, cuidado não se queimar. Pra ver o que você quer, faça tudo que você quiser. É muito bom quando a gente. Você é tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado que você anda, cuidado não se queimar. Me dá um tempo que você quer, faça tudo que você quiser. É muito bom.